Londres. Contente, vesti o meu blusão. Foi a minha primeira viagem em que andei de avião. Assim que chegámos, foi incrível, foi tão comovente. Deparei-me com um misto de culturas, era um mundo mesmo diferente. Lembro-me, estava um frio de arrasar. Creio que se não vestisse um casaco, acabaria por desmaiar. Vimos o Big Ben, a Tower Bridge e a London Eye. Ficámos na dúvida: can we touch the sky? Era tudo tão lindo, era só magia no ar. No entanto, foi pelos quilos que eu acabei por me apaixonar. Não esqueço a sua grandeza e a sua elegância. Ainda sinto Londres a 2 anos de distância.